Íntima Fração, uma emissão TSF, Rádio Jornal do Centro. Íntima Fração, nas noites de domingo para segunda-feira, até às 2 horas. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Something that is gone. Something that is gone. Something that I had just yesterday. But where I must have laid it, I really couldn't say. Something that was right, but now it's wrong. Something that is gone. Something that I lost. Something that I lost. Something that I cradled in my hand. Rather special that pertained to all my plans. I left here wondering what on earth it was. Something that I Oferece a tua verdade a quem mais amas. Nunca é o suficiente nem o principal. O importante é o modo como a ofereces e não a própria verdade. Por isso, o modo, a maneira, o meio, a maneira ou o modo. De pouco ou nada vale a verdade. Deixa-a adormecer ou esquece-te dela bem no fundo da memória. Dedica-te ao modo, à maneira, à aparência. Thank you. Existes como um perfume que fica na pele, mas não é nosso. Existes flutuando durante a noite pelos quartos de pequenos hotéis vazios junto ao mar. Existes por detrás das vidraças de um quarto dos fundos, na primeira luz azul da manhã. Existes nos sons fundos da música, nos momentos perdidos, no instante único, em algumas fotografias. Existes nos anos passados, sem teres passado por eles, na superfície de um lago, bem no centro dos círculos que se alargam lentamente. Existes na desilusão do não acreditar, numa brisa quente de verão, às 4 da tarde na primavera, num sorriso na manhã de regresso. Existes sempre em tudo e não estás em nada, porque és uma invenção, um ponto que se procura. Todos os sonhos do passado e as esperanças do futuro. Existes em mim, mas não estás aqui, porque de mim fazes um outro que não sou. C'est pas là. Et qu'un ami t'a oublié. Tu peux toujours compter sur moi. Faire la neurone. La land and run around. Je ne peux plus dire je t'aime sans donner ma langue à couper.

sempre pouco para dizer, muito para escutar e tudo para sentir. geranium. Come another water, crueler than true. Children kept from the sun, assemble at his tongue to hear the golden nocturne in the crew. Prisoners of wishes locked in their eyes, in the jails and studies as keepers, said from a lost wilderness, there was come to be done in his safe and rest, when wandering man hurt man, animal or bird, he hid our fears in that murdering breath. never found. Now see your love. Now see your loneliness. Alone. In us, our own two strangers dust. Right through the door of our unentered house, exiled in us, we rouse the song. Unclenched, armless, sick, and rough love that brings sorrow.

in my heart they'll always be. Precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart they'll always be precious and warm. Tell me what you're still looking for. Two arms to hold you and a voice to say, that's alright, you can spend the night. Well, come around. I've driving there, and these are the notes from the overground. World saxophone quartet, the smell of violets and a passing friend. Won't let you down. Listen to the rhythm of the rain falling. Say you're gonna change your foolish ways. Make a promise, break a promise in the same day. It goes the same way anyway. Silence and its sadness and its violence to be washed away. Does the tap at your sink give you water fit to drink? strings let our lands one. Do our arms welcome our friends? Are our passports valid? The dreams we had, Jerusalem, awake now empty handed. And with the wealth to guarantee a healthy life for all, why not prove we have the grace to catch the ones who fall? Oh, oh, hey, hey, let our land be the one. Do we offer peace of mind? Are we helpful to our blind? Let our land. Safe out in the park, and she can walk out after dark. Let our land be the one. The city street, the market square should offer little danger. Would you friend or foe with silver spoon or traveler and stranger? Should every drop of water yet be forced to make the profit? While the others still poison the earth, let us be the first to stop it. Oh, oh, hey, hey, let us. Chega, também já ninguém parte. O cinzento envolve. Antes fosse meu numa luva de criança. Riscar a noite como um traço luminoso, mesmo se a última chama se apagar. Sempre à espera de uma resposta, de um sinal, da intimidade de uma esperança. Something that is gone, something that is gone, something that I had just yesterday,

des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. A íntima fração de hoje foi feita com o recurso a extratos de álbuns dos Waterboys, Cluster, Aerobat com Brian Eno, Jacques Gelin, Bobby Vinton, Roy Orbison, Madre Deus, John Cale, Clannad, Fede Sábio, This Mortal Coil, A Sec Camera, Lilac Time, Deacon Blue, les mots, Lloyd Cole and the Commotions, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un lit. Ainda extrato de uma canção de Chardonnay, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il? Para além de textos próprios, também textos de João Viborg. Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux des mois? E extrato de texto de Gilles Lipovetsky. Íntima fração, uma emissão de Francisco Amaral. Bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. And warm a memory.